pra cá, siriri pra lá, a menina é velha e ainda quer casar. Siriri pra cá, siriri pra lá, a menina é velha e ainda quer casar. Ah, se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a menina lá do fundo do mar. Ah, se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a menina lá do fundo do mar. Siriri pra cá, siriri pra lá, a menina é velha e ainda quer casar. Siriri pra cá, siriri pra lá, a menina é velha e ainda quer casar. Siriri pra cá, siriri pra lá, a menina é velha e ainda quer casar. Siriri pra cá, siriri pra lá, a menina é velha e ainda quer casar.